659, POB 176349, alternando cabine para o táxi. Bruno 966, mantenha a posição, ok? O tráfego da companhia vai passar em retaguarda, taxiando para o ponto de espera, após o tráfego será autorizado. Sim, 966. 659 está livre, via Pátio Índia, 1895 a torre no ponto de espera, e 18 o ajuste. 18 Pátio Índia, boa espera, 1895, obrigado, boa tarde. No solo 00, livre direita 1211. 60 a Fezulo 21, decolagem pista 10, direita, arma, transmissão elefa. Controle 119 decimal 35, aciona 5143. Decolagem da 10, vazou 2714. 21, decola pista 10, arma, transmissão elefa. 5143, transponder o controle, Salvador 119 decimal 35. Boa tarde, Gol 1659. Ouro 956, mantenha o ponto de espera. Ouro 659, mantenha o ponto de espera agora. Mantendo. 2714, Brasil, decolou 02, controle 119, decimal 35. Ouro 1935, azul 2714. O portão 2 está sendo liberado agora, sua posição, ok? Mantenha antes da Juliette, será autorizado na sequência. Ah, perfeito. Obrigado pela informação. Zulu 21, decolagem da pista 10, direita, arbo, transição elefa, 119 decimal 35, 5152 o transporte. Cidade 360, geral Zulu 21, decolagem 10, arbo, direto, transferida, 1935, controle, o 0-9-7. Protegimento correto, pronto. Ano 659, ele mantém em pistão zero. Ele mantém no zero. Faltou 5, tá livre, chega o táxi. Para o táxi, voo 966, com 110 a bordo, 4 e 5, eu acertando o máximo aí, ó. Até o ponto de espera está livre, 1018 o ajuste, até o 1895. Livre até o ponto de espera, 3192.1. 3192.2. 3192.2. Qual dentro da equipe de sala? Após a companhia ingressando no pátio agora, está livre, pois. Nove livre decolagem no zero, vento na 90 graus com 12 de nós. Iniciando, mesmo só. Gol decolou 08, controle 2-7-89. Vai estar travado azul 2789. 2789, continue a aproximação, agora na autorização de pouso, informa o Boeing alinhado para decolagem. Tente azul 2789. Então, 966, livre decolagem 1-0, vento 1-8-0 graus, 11-9. Livre decolagem 1-0, voo 1-9-6-6. Salvador, vou passar o Gillette Bravo Delta no localizador. Gillette Bravo Delta, continue a aproximação, aguarda na autorização, reporte, marcador externo. Atrás externo, Bravo Delta. Pode confirmar o vento pro azul 2789? Chat 89, o vento é de 190 graus com 13 nós, o altímetro 1018. Tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso para o azul 2789. 66 da Gol, decolou 10, controle 11935. 1935, boa. Aproximação, aguarda na autorização de pouso ao número 2, Juliette Bravo Delta. Fernando Delta. Mi 18, ajuste. Jumbo voo 3155. Autorizado via Índia, 18, 3155. Autorizado, na posição no zero, chame para o táxi. No solo agora o Zuno 1, livra à direita, 121, decimal 1. 21, 1 vai livrar o 2789. O Salvador, boa tarde, azul 2789, está livrando na Fox, na Suíça. 2789. Livre via Alfa e Kilo, pátio 3, a entrada não informou a posição, quem fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, só ficar atento, azul 2789, obrigado. Prossiga 2231. Confirme o horário da. Novo horário, que o plano que tem aqui das 17h51 já está vencido. Bom, eu vou confirmar que você pode fazer o plano de DLA. Afirmativo. Solo Salvador Azul 4118 solicita para o especionamento. 4118 no pátio 3. Podendo com a equipe de solo, tem um ATR da companhia ingressando agora no pátio, eu não sei qual é a posição dele, se ele não informou, mas podendo com a equipe de solo, assim que ele parquear, tá livre, puxa. Sete coordenação, após parqueamento, está autorizado, Tchidec Azul 4-1-9. Mas autorização, boa tarde, autorização, nível de voo 320 para Confim. Confirma da autorização 3835, agora de bordo. Obrigado. Bravo Delta, prossiga confirmando essa posição mais próxima aqui do pátio 1. Na posição 10, na 8. Ok, então prossiga via Alfa e Juliette, Devido à aeronave que vai puxar aí no pátio 3, após a passagem da Terra, ok? Consiga via Alfa Juliette e ingresso no pátio 3. Voo 9097 para o táxi, é o Ferna Galeão, 2 horas e 50 minutos de autonomia, 1183 é o seu avião. Voo 0097, livre via Pátio Índia, 1895 a torre, 1018 o ajuste. Pátio Índia, considerando a 1095 a torre. 0, vento 190 graus com 11 horas. 0957, livre pouso. Bip checado. Boa tarde, 3155, toma o ponto de espera. 3155, mantém o ponto de espera e aguarde, boa. Mantém. Aqui é 355 Guarulhos, só um instante. Mandando. Tráfego Salvador, boa tarde. Chané 6314, informação de guerra para Petrolina. Petrolina, 6314, aguarde copo. Curva agora à esquerda, façam 270, reporte interceptando a final da 97, devido a tráfego em aproximação na 90, alfa 29. Olha, é um passarinho do 2231. Prossiga. Por gentileza, você não tem nenhum plano, nenhuma DLA, nada pra varrer? Tem um plano vencido, da 1751, mas DLA não chegou não. Afirmativo. Tem. Então não tem nenhum plano, nada. É, negativo. O fez contato com a companhia? Foi informado alguma DLA? A gente vai confirmar já te chamo. Torre Salvador, muito boa tarde, 1097, número 2, quanto espera da montanha? Gente, 1097, mantém quanto espera a marca. Data Fox, processo final da 97, reporte na curta final. Passaremos final da 97, Data Fox. Fique atento à banda de pássaros na final da 97, eco Data Fox. Tá. 3155 ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, 3155. Da Força Aérea no solo 1107, autorizado backtrack para livrar no hotel estacionado, frequência livre. Tem livre pouso no 7, vento 190 graus com 9 graus. Livre pouso no 97, vento Botafogo. Guarulhos, autorizado, nível 360, Papezulu 10, Papa Alfa Índia, direto Umbade, Papezulu 44, Pagog, decola da 10, direita, da El Leda, após Leda, Motiva, controle Salvador, 119, decimal 35, 5147, o transponder. Confirma o 5147. Gente, 5957. 3155 já tá livre, decolagem pista 10, vento 180 graus, 9 graus. Iniciamos, 3155. Tael Leda Mótima, controle 10935. Está correto, chamo pronto, 6355. Manaus, agora azul 4118, 99 a bordo, autonomia 3 horas, Alcena, Ribeirão Preto, solicito taxa. Azul está livre, até o ponto de espera no zero, via pátio 1 e Índia. A torre 1 no 895, ajuste no 0 no 8. No 0 no 8, autorizado táxi, pátio 1, Índia, ponto de espera 295, chama a torre azul 4118. Torre Salvador, boa tarde, o azul 6918. 6918, muito boa tarde, faça minha aproximação agora na introdução de voo. Aguardando. 3155, decolou 20, controle 1919, decimal 35. 1935, boa noite, da 3955. Boa noite. Azul 6918, tem livre pouso, pista 10, vento 180 graus com 99, altímetro 1018. Pouso autorizado no 0, azul 6918. Lima 190 com 11 nós. Sim, obrigada. Chileno é 355, livre, puxa, chame táxi. Copiou? Copiou, tá iniciando no 016355. Tá livre, chame táxi. Solo, parceiro 2231. Prossiga 2231. Contato com a companhia, parece que eles já apresentaram a DLA, apareceu alguma coisa não, sim? Ainda não, o senhor sabe o horário? 097, Lagoa Lima, tenho no 0. Lima, 097. Afirmativo, o horário que eu digo do novo plano aqui? Afirmativo, vou comprar. Ok, está autorizado para seguir via parte 1, Lima, Mike, reporte na Quebec. É 918, no solo agora os 23, livre direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1. Paulo Salvador, boa tarde, o azul 6918. Noite, prossiga via Alfa até antes da Juliette. Alfa, Juliette, senhor, de noite. Pastor, você já tem a nossa autorização do TAN 3835, por favor? Já foi passado para o centro a solicitação do transponder e ele ficou de retornar para a gente a autorização, ok? Já vou confirmar, já que ele não ligou, vou ligar novamente para saber se já foi autorizado. A nossa queria saber se podemos fazer o pushback acionamento. Estamos prontos já. Só um instante. Já. Chamei 6344. Solo, 231? Petrolina, autorizado 300, Pesulo 20. Decola da 10, esquerda, Momo, Flock 120, corrijo 11935, 5166, puxando a 6314. Ali mantém a posse ao lado, azul 419. Saída Momo Nenim. Momo Nenim, chame pronto, puxa o sinal. Agora vai ser a Momo Nenim. Seria 3 para o baixo. Vamos para o Juliette, minha nave no 8. Para pouso na parte 4, já. Está presente, tem condições de prosseguir direto para a parte 4? Afirmo, está autorizado direto para a parte 4. Autorizado, prosseguir direto para a 4, vento no 8, 0 graus com 12 nós, reporte no solo controlado, Lima, Papa Mike. 12 nós, reporte no solo controlado, Lima, Papa Mike. Passaria 2231, mas escuta, fala. A segunda nossa companhia disse que foi tudo entregue, o senhor já tem alguma QLA nossa aí? Não, 2231, mantém a escuta, se possível será pago a autorização. Boa tarde, eu vou 1620, informação Sierra, estamos na posição 4, autorização para Recife. O TAP chamou o som. Boa tarde, eu vou 1620, posição 4, informação é Sierra, autorização para Recife. Gente, aguarde cópia, 1620. Guarda, 1620. 3835, pronto para o pushback. Estacionar 6355, 118 a bordo, 5 horas, Galeão. Tia Azul, 49. 95, bom. 295.0, obrigado, bom trabalho. Chiné 69 no 8, ingresso Juliette 01. Azul 69 no 8, corrigindo. Azul? Azul 69 no 8, autorizado, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, botão 01, minha nave no 8. Só leu o passarelo, voltar? Galera, a gente tá em coordenação aí pra liberação do seu plano, ok? Confirme qual horário do novo plano? É afirmativo, de acordo com a companhia, parece que foi o ADLA, foi para as 19, tá? Eles entraram em contato lá com o Ricardo do CGMA, falaram até que já tinha o código transponder lá. Só mais um instante. Às 19, tá? 19, gente. Siga. Vento no 7, 0 graus, 12 nós. Autorizado a decolagem, próximo 0, 4, 1, 1, 1, 2. Não será possível, ok? Porque aí não tem um estimado para sua autorização. Já está em coordenação aqui, mas ainda não tem nem estimado para autorização. Então pode ser que o senhor fique muito tempo acionado aí. Demore muito essa autorização, ok? Mas estamos tentando aqui com o Recife a autorização. Ah, tudo bem, a gente só podia sair de Campeonato e livrar o FIG, ficar no pátio, a gente não nasceu no motor, só para livrar o FIG e sair do atraso, por favor. 5 ali, mantendo, Zé. Ali, mantendo, Zé. Ok, vou contactar indo para aero para saber se é possível, ok? Só um instante. Beleza, vai. Ô, Zalado, você pode informar ó, o que foi que aconteceu aí, porque já aconteceu. Ok, informo que as autorizações, Salvador, são automáticas, ok? Quando todos os dados do plano de voo são apresentados aqui no nosso sistema, na nossa tela aqui. No seu caso, não chegou o transponder. Então fizemos coordenação com o centro Recife para saber qual era o seu código transponder. O centro nem o plano tinha. Então tá, ele está agilizando lá para autorizar seu tráfego. Então foi falha lá no CGMA aí? Eu não posso afirmar onde foi a falha. Ah, tá. 6204? Cópia, 6204. Recife autorizado, nível 370, Decola da pista 10, curva de, à esquerda, Puca, Aracaju, pois Aracaju conforme o plano direto. Controle 119 decimal 35 e aciona o 5175, voo no 620. Então autorizado Salvador é 5370, conforme rota, decola da 10 com curva esquerda, Pucaracaju, 1935 controle, 5175 é o transponder. Correto, 620, chama pronto. Samara. 63 no platimo pronto, pushback. 63 no 4, está pronto. 612, está livre, chama em táxi. Chama táxi, 63 no 4. A 6355 livre decolagem 10, vento 190 graus com 10 nós. Estamos a 355. Sim, te aguarde. Aguardando, pode informar a saída prevista? Já é o Lida Morte. Obrigado. 020 no 4, cobra. No 4, copia? Autorizado Natal, nível 250, via Pesolu no 0. Decola pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 119 decimal 35, transponder 5151, Força Aérea 20 no 4. Bordo 11895 a torre, ajuste no 08. É passarelo? Passarelo pra ser. Conseguimos a autorização? Ainda não. É, o que que tá faltando? Decimal 35. Decimal 35, obrigado, né? 3... Para o centro e o centro autoriza, mas ainda não foi autorizado. Mas o plano já vem? Não, pra gente aqui continua da mesma forma, da Zona 7 ao 5-1. E pro centro ainda não chegou lá o plano que o senhor informou que foi feito no plano das 19. Assim que o centro autorizar, a gente repassa a autorização. Gente, eu sei quanto. Mas é, gente, pra contar com o CGMA lá e trabalhar, porque parece que de acordo com o Ricardo, o CGMA já foi autorizado. E o plano é da 19. Afirmativo. Já foi, o CGMA já entrou no circuito também, devido à autorização de um seguro tráfego, que também está demorando. Sim. Já está sendo agilizado aqui o máximo possível. Obrigado. Tráfego Salvador, 3145, ciente informação Sierra, pronto, cópia Galeão. 3145 Galeão, aguarde cópia. Sim, copia? Ok, acabou de chegar os seus dados aqui, tem livre push, tem condições de copiar e puxar? Autorizado com fins 360, Apesulu 10, Pubave, Apesulu no 6, conforme o plano de voo. Decolagem da pista 10 com curva direita, da EOL da Motiva, controle Salvador 119 decimal 35, transponder 5436. Correto, Chamber Taxi. Tá. Para o taxa de energia, 4, via Pátio Índia, ponto espera 1 no 895, ajuste no 0 no 8. Presuno 45, copia? Pronto, copia, presuno 45. Autorizado Galeão, 360, via AP November 857, Moço. Decolagem da pista 1-0, direita, da Euleda, após Leda e Irume. 1-19-35, 5-4-1-0. Centro 1-4-5, autorizado o Galeão, 360, após November 857, bolso, decola pista 1-0, primeira curva direita, segue da El, Leda, após Irume. Controle, Salvador 1-19-35, transponder 5-4-1-0. Pronto, 3-1-4-5. Passarei 2231 no copy. Via 2231. Barreiras 1-60 autorizado, via Whisky 42, decola da 1-0, esquerda, Momo Vatap. 1-1935, 5020. Via Whisky 42 para Barreiras, decola 1-0, Momo Vatap a saída. Transponder 5020, controle 5935. Pronto, puxa acionar a passarela 2231. Já está pronto para o posicionamento, passarela. Remota 12. Aguarde só um instante, tem um TAN retaguarda. Após o TAN está livre. Enquanto o TAN está livre, eu puxo passarela. Paulo, teria autorização do Gol 969, mais 3 minutos para o notório pushback. 1-4, ali decola, pistão no 0, vento no 90 graus com 9-9. Ponto espera no 0, via Índia. Estou em 1-895, ajuste no 0 no 8. Militares, ponto espera 1-0, via Índia, 1-895, 1-0 no 8. Para com 1-66 agora, 3-0-6, alterna, agora o parede. Solo, gol 1-69. 1-1-69. Tá, ainda não consegui sua autorização, na verdade eu nem tenho plano aqui no sistema, ok? Confirme qual é o horário e qual é o destino. É possível, horário é 4:30 e o destino é Guarulhos. O gol 1-1-69. 1-1-69 para Guarulhos, irei coordenar a guarda de. Você já havia solicitado há uns 10 atrás, hein? Ah, eu tô ciente. Eu sei da solicitação, mas acabei não copiando aqui, não fiz a coordenação anteriormente, ok? Devido a dois tráfegos já estavam aguardando também. Tá tendo algum problema aí nas transições dos planos e não estão chegando todos, ok? Tá tranquilo, tá na guarda. Tá, já tá pronto até pro pushback, o gol 969. Na escuta pra autorização, obrigado. Para o acionamento. Para o táxi chametou em 1-1-8-9-5. 2-0-4, livre táxi da interseção, reporte para ingresso na 1-0. Na 3-1-4, decolou os 3-9, controle 1-9-3-5. 19-35, 3-1-4. Prólogo, o número menor, que autorizaria nosso pushback acionamento aguardando a autorização de tráfego? Eu não tenho nenhum estimado para sua autorização, ok? Então é melhor aguardar na posição aí, devido ao tempo que pode demorar essa autorização. Espera agora. Alô, meu amigo. Carlos. Carlos. Alô, táxi 2231 da Passaredo com 61 POB, 5 horas de autonomia, Alveira Barreiras. Só tem só o POB? 61. Passaredo 2231, táxi autorizado até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Índia, Torre. 1895-1019. Pátio Índia, no ponto de espera, torre 3295, passarela. Só logo, 1969, está confirmado, está autorizado o acionamento por contingente na posição? Autorizado por contingente na posição, 966. Obrigado, 966. Só para confirmar, só o pushback está ali autorizado também, não? Back do 1169 está autorizado também? Tio, mantenha acionada a posição. Ah, então não vai acionar, não. Acionaria se fosse puxar já. Entendi. Claro, o 1620 na quadra, pushback acionamento. 620 após tráfego passando da retaguarda, está livre do pushback no ATR da passarela. O ATR está autorizado, bom, 1620. Força Aérea 2733. Livre pouso, Força Aérea 2733 na 190. O Força Aérea 2094, confirme, decola a partir da interseção ou a linha cabeceira? Gol 969, pronto, cópia? Pronto, cópia, 969. Salvador, Guarulhos autorizado, nível 360, via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva à direita, subida da Euleda Motiva, 5450, transponder, controle, 1935. Sigo, 969, autorizado, Guarulhos, 360, decolada 10, da Euleda Motiva, conforme plano, 5450, controle, 1935, pronto para o push, pega acionamento. Posição 8, confirme. Está na 07, gol 969. Autorizado, pushback acionamento, chame táxi 1969. Sim, chama táxi 1969. O TAN 3835, ele é o número 2 para decolagem, o Força Aérea que encontra-se no pátio 6 é o número 1. Você vai manter o ponto de espera e vai aguardar. Torre 1895 no ponto de espera, ajuste 1018, bom voo. 1018, 2, muito obrigado. Pode decolagem, o 2014. Torre Salvador, boa tarde, boa noite, minha nave. Boa tarde, noite, 869, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso, informa o Embraer 120 alinhando para decolagem. 7 a mais, essa livre, boa noite, minha nave. Força aérea 2733, no solo aos 45, livre à esquerda no hotel, ao estacionar frequência livre. Livre à esquerda no hotel, ao estacionar frequência livre, força aérea 2733. Zero, altímetro 1018, vento no 80 graus com 10 nós, tem livre decolagem da 1-0. Autonomia 410, alterna Galeão. 69, até o ponto de espera está autorizado. Ajuste no 018. Torre em 118.95. Livre taxa, ponto de espera está 1-0-2-9-5 a torre. 99, obrigado, boa tarde. 4, controle 1-9-35. 1869, livre pouso, pista 1-0, vento 1-8, 0 graus com 9-9. Livre pouso, 1-0, boa noite, 1-9. No 9 para Campinas, agora de 4. A linha e mantém em pista 1-0. Zulu 9-9, cópia. Campinas, autorizado, 340, AP Zulu 10, por base, AP Zulu no meio, Belo Horizonte, após conforme o plano. A decolagem da 1-0 com curva direita, da Eolinda Motiva, 1-9-35, 5-4-4-2, o transponder. Livre decolagem 1-0, vento 1-9-0 graus, 9-9. Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, 1869. Preto 2231, né? Escuta? Escuta. Ali mantém 1-0. Ali mantém 2231. 1835, decolou 50, controle 19, decimal 3. Aceito. Livre decolagem 1-0, vento 190 graus, 12 nós. Autorizado 2320. Torre, muito boa tarde, 1620, está pronto no ponto de espera 1-0. Boa tarde, no 620, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 620. Série 2231 decolado ao 51, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom François. Salvador, está atrasando 45, box 2, feedback de acionamento. Autorizado, chama táxi, 3145. Autorizado, 3145. Voo no 620, decolagem autorizada, pistola 0, vento 180 graus, 1-0-9. Livre decolagem da 1-0, 620. Torre, boa tarde, 1-9-9, eu posso esperar da 1-0. Voo 1-9-9, autorizado ali, mantém pistola 0. Ali mantém pistola 0, voo 1-9-9. Zero, boa. Voo 1969, decolagem autorizada, pistola 0, vento 190 graus, 1-2-1. Obrigado, voo 1969. área 5957, formação em curso de tango, mas a gente está aguardando o pacote. Autorizada até o ponto de espera da 10 via Índia, ponto de espera torre 1895018, ajuste. Ponto de espera pista 10, torre 19 decimal 95345, altímetro 10 mais. Posteira 5957, autorizado, aeroporto do Galeão, via rota do plano de voo, nível 200. Cola da pista 10, curva direita, saída da El, transição coral. Código transponder 5415, controle 119, decimal 35. Área 5957, cotejamento correto, no pátio militar, chama para acionamento. Livre acionamento, chama para o táxi, área 5957. Salvador, 3345, pronto, no ponto de espera.